depois, hão de se abismar com humos, a atmosfera há de ser outra noutros planos. As raias hão de coaxar-me em roucos tons humanos, vomitando a minha carne, comeram entre estrumes. Há sempre um grande arco ao fundo dos meus olhos, cada passo a minha alma é outra cruz, e o meu coração gira, é uma roda de cores, não sei onde vou, nem vejo o que persigo. Já não me rastro, o rastro de dor que ainda sigo, resvalo em pontos de gelatina e de bolores. Hoje a luz para mim é sempre meia luz. As medas de café endoideceram feito azar. Caiu-me agora um braço, olha, lá vai ela valsar, vestida de casaca nos salões de vice-rei. Subo por mim acima como por uma corda de escada, e minha ânsia entra pés escangalhada.